Muito boa tarde. Temos do outro lado da linha Cláudio Figueiredo, o técnico do Sampaense Basket. A novidade é então que renova e vai continuar a liderar esta equipa de Sampaio de Gramaços. Perguntava-lhe então se foi fácil aceitar este desafio da direção, como é que surgiu esta continuidade? Antes de mais, boa tarde a todos. Sim, o aceitar a nova para renovar para a próxima época foi relativamente fácil, também tendo em conta a ligação que eu tenho ao Sampaense Basket e ao trabalho desenvolvido nas últimas épocas. Pronto, foi relativamente fácil aceitar, apesar de as últimas duas épocas terem sido duas épocas muito, muito difíceis, muito complicadas. Já garantimos a manutenção na Proliga apenas na última jornada. Algumas coisas que eu e a direção discutimos que tinham que mudar para podermos também chegar a um acordo e pronto, e foi relativamente fácil. A direção aceitou os meus pedidos, não foram nenhumas exigências muito grandes, mas pronto, em termos de plantel, ter o tipo de qualidade no plantel, e foi fácil chegarmos a um acordo e pronto, e continuarei a ser, pelo menos por mais uma época, o treinador de Sampaense Basket. Portanto, esses pedidos dizem respeito à construção de um novo plantel? Sim. Infelizmente, não, época após época, nós temos a noção das dificuldades de sermos um clube sediado no interior do país. Uma das grandes dificuldades é realmente conseguir trazer jogadores com qualidade para o Oliveira do Hospital, para São Paulo de Gramados. Depois, outra das grandes dificuldades, e que tem sido o que tem acontecido nas últimas épocas na equipa sénior de Sampaense, que é, temos apostado em jovens jogadores que achamos que têm talento e que precisam da oportunidade para jogar a este nível. O que tem acontecido, e por um lado deixa-me satisfeito, por outro lado deixa-me um pouco triste, é que temos lançado jovens que neste momento jogam ao mais alto nível, na principal liga portuguesa de basquetebol, e que me deixa satisfeito nesse sentido de realmente lançar esses jovens em que outros treinadores e outros clubes não apostam tanto, e eles depois terem esse sucesso e fazerem grandes épocas no Sampaense Basket e poderem voar para outros clubes e terem outro tipo de ambições. O que me interessa é, claro, por vezes há atletas que nós gostaríamos de continuar com eles pelo menos mais uma época para dar continuidade ao trabalho, e infelizmente eles acabam por não ficar e aceitam outros desafios e clubes até sediados noutras regiões do país, mais no litoral. E claro, isso entristece porque praticamente todas as épocas é uma construção de um plantel novo, que não faz a regra esta época. O plantel vai ser prioritariamente reforçado com atletas novos. E conseguimos, pronto, renovar com alguns atletas, mas não nem todos aqueles que nós pretendíamos. Mas sim, um dos meus grandes pedidos era ter uma equipa mais competitiva, mais soluções, e estamos a trabalhar nesse sentido. Pronto, o apelo foi aceito pela direção. Não entramos em loucuras como é normal. Não entramos em loucuras, que é a principal objetivo do clube, ter sempre um balanço financeiro positivo, mas pronto, sim, conseguimos aumentar um bocadinho em termos de orçamento para jogadores, e estamos a trabalhar nesse sentido. E no que diz respeito a renovações, que falava então o Cláudio, cerca de quantos jogadores é que vão renovar com o Sampaense? E assim, neste momento renovaram 4 atletas da época passada, e vamos ter pelo menos mais 2-3 atletas da nossa formação, que um deles ainda é sub-18, mas vai fazer já parte do plantel sénior e vai fazer o escalão de sub-18 e sénior, e 2 atletas da nossa formação que ainda não vão estudar para fora, que também irão fazer parte do plantel, o que também me deixa muito satisfeito, porque também sendo coordenador da formação, o nosso objetivo, e o objetivo meu como coordenador e do clube, é realmente cada vez mais temos mais atletas da nossa formação na equipa sénior. Este ano iremos ter um que já está há duas épocas na equipa sénior, com mais 3, serão 4 jogadores da nossa formação, que é bom, que é excelente até para haver uma a serem um exemplo para as camadas mais jovens e para os nossos jovens verem que é possível chegar à equipa sénior. E o Cláudio dizia então há pouco que no que diz respeito à época passada garantiram a manutenção na última jornada. Perguntava-lhe agora o que é que espera da Proliga que vai iniciar agora neste campeonato e qual é que é o grande objetivo do Sampaense? Assim, aquilo que eu tenho vindo a analisar nas últimas épocas é que época após época a Proliga está mais competitiva. As equipas cada vez reforçam-se mais. Há muitos jogadores que jogavam nas principal liga que começam a ter outras opções de vida e não fazendo do basquet a sua principal fonte de rendimento e arranjam trabalhos e depois jogam então num escalão inferior. O que reforça as equipas, principalmente os grandes centros, que têm outro tipo de facilidades de terem esses jogadores sediados lá devido à sua situação profissional e na minha opinião, e tendo em conta que este ano a Proliga poderá ter três estrangeiros, passa de dois estrangeiros para três, e pelo aquilo que eu vou percebendo, todas as equipas estão praticamente a reforçar-se com três estrangeiros e com jogadores nacionais de qualidade, acho que a Proliga vai ser mais competitiva do que a época passada e vai ser muito mais complicado de conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Mas pronto, iremos trabalhar para isso. O nosso principal objetivo passa pela manutenção o quanto antes. E eu quando digo o quanto antes é tentar ficar nos quatro primeiros lugares da Zona Norte que garantem automaticamente a manutenção e a partir daí garantem uma disputa de tentativa de ir aos playoffs para poder ficar nos quatro primeiros dessa segunda fase e depois então poder conseguir a subida de divisão. Mas nós, o Sampaense, o principal objetivo é ficar nesses quatro primeiros para garantir a manutenção e a partir daí pensar jogo a jogo e ver o que é que pode acontecer. Portanto, o Sampaense vai ficar na Zona Norte? Vamos ficar na Zona Norte, sim. Vai este ano ainda continua a ser a Proliga dividida pela Zona Norte e Zona Sul. Eles falam para a época 2023-2024 voltar a juntar tudo numa só zona. Mas sim, esta época ainda vai ser disputado assim e o Sampaense continua na Zona Norte, em que claro, tem equipas muito fortes, duas equipas que desceram do ano passado à principal liga, a Académica e o Iliabo, mais a equipa que subiu, que foi o Vasco da Gama do Porto, e as que já estavam, que estão a apostar forte, vai ser uma época muito, muito competitiva, um campeonato muito competitivo e vamos ter que estar preparados para conseguir alcançar o nosso objetivo. E a esta altura, esta época já está a ser preparada? Quando e se já iniciaram os treinos? E se tem ideia quando é que vão para a frente os jogos da pré-época? Sim, a época está a ser preparada em termos de análise de jogadores que nós pretendemos, os contactos com os próprios jogadores e empresários, e estamos num bom caminho, estamos a conseguir alguns jogadores que têm sido observados já por mim ao longo destas últimas épocas e que encaixam, têm o perfil para o Sampaense Basket e também para aquilo que eu pretendo da equipa. Já conseguimos alguns jogadores que vão ser agora também nos próximos dias, irão ser anunciados nas nossas páginas oficiais. Ainda falta-nos, já temos também dois jogadores estrangeiros contratados, também vão ser anunciados agora nos próximos dias, ainda nos falta um jogador, vamos também ter três jogadores estrangeiros. Em termos de início de pré-época, nós estamos a pensar em começar na última semana de agosto, ali nos últimos dias de agosto, provavelmente, porque este ano o campeonato começa em meados de outubro, mas este ano volta a haver o Troféu António Pratas, que é um torneio de início de época e que nós queremos estar preparados e estar já fisicamente e tecnicamente, taticamente preparados para esse torneio, até porque é um torneio importante para nós, treinadores, avaliarmos o ponto da situação da equipa e em que ponto é que estaremos para começar depois o campeonato da melhor forma possível.